jaz, capaz te traz o amor. Rancor aqui jaz, todo ódio aqui jaz. Morou, mano, leve até as pessoas uma palavra sincera. Quando você menos espera, todo mal cai por terra. Já era, a criança sorriu, trouxe alegria ao tio, que viu que entre problemas mil Cristo sempre existiu. Ele nunca se omitiu a quem pediu pelo resgate. A tua morte lá na cruz, Jesus salvou a humanidade. Um bom e grande exemplo do que amor é capaz. Pode transformar o mundo num segundo e outras coisas mais. Pode trazer vida, trazer autoestima, purificar o clima, levanta o astral lá em cima. Quero paz aos manos, quero paz pras minas. Por isso penso bem ao fazer pra alguém a rima. O amor não está na grana, desencana nessa gana, Joe. O amor está no simples, no humilde, pô, demorou. O que o mundo te ensinou, que ajudou, o que mudou, tua vida melhorou, talvez ou de vez piorou. Se você quer mudança, com esperança alcança, sem dor, sucesso, vitória, progresso, haha. Com louvor confesso que expresso é pra honra e glória do Senhor. Tudo eu conquisto com amor. Confesso que expresso é pra honra e glória do Senhor. Tudo eu conquisto com amor. Com ele estou aqui, com ele consegui fazer a gente sorrir e ver você feliz. Com amor, com amor, toda paz, toda luz estará em ti. Com amor estou aqui, com ele consegui fazer a gente sorrir e ver você feliz. Com amor, com amor, toda paz, toda luz estará em ti. O amor é fenomenal, é celestial, sobrenatural, não tem nada igual. Pra sua vida é fundamental, pra vencer o mal que sempre está por perto, mas não está em mim, enfim, ensino que é certo. Primeiro eu nunca roubarei, tirar pão do próximo eu não parei, hein? Se eu vacilar o que acontece eu sei, tropeçarei na lei do rei e certamente sofrerei. Hey, aperte o play, mano, aumente o teu som. Entenda que o amor só traz tudo de bom. É um dom contrário do ódio, que entre nós só destrói, solte a voz, que entre nós ele edifica e constrói. Cria laços entre os povos, restauram famílias, quebra armadilhas, a força do amor que está na Bíblia. Abandone o que é do mundo, as ofensas que nada valem. Deixe que digam, que pensem, que falem. Não sabe o que fazem ao rejeitarem o amor. Trocam mel pelo fel, o prazer pela dor. Toda paz, toda luz estará em ti. Se ao Senhor, rei do amor, o coração abre. Toda luz estará em ti.